Devemos chamar a nossa pandemia não de pandemia, mas sim de sindemia. É um novo termo que nós vamos usar para definir essa situação da saúde que está acontecendo no mundo. Com essa afirmação, inicia-se o nosso programa de hoje, Medicina e Saúde 2021, produção e apresentação do Dr. Mauro Verbi. E hoje nós vamos falar um pouquinho dessa palavra nova, dessa palavra que poucas pessoas conhecem e que define de uma forma diferente a situação de como se tratar e como se ter estratégias para se tratar uma pandemia de um modo mais geral. Bom, primeiro, vou fazer um conceitozinho do que é sindemia. Então, diferente de pandemia, nós achamos que a pandemia do Covid é uma sindemia, que é o quê? É o conjunto de problemas de saúde interligados, envolvendo duas ou mais complicações que se interagem de maneira sinérgica e contribuem para a carga excessiva de doenças de uma população. O antropólogo médico americano Merrill Singer explicou na década de 90 que a sindemia é uma situação em que duas ou mais doenças interagem de tal forma que causam danos maiores que a mera soma dessas doenças. Então, o indivíduo ser acometido pelo Covid e já ter diabetes, ou o indivíduo ser acometido pelo Covid e ter hipertensão, no conceito de sindemia, isso é mais importante que a simples soma desses dois fatores. A sindemia é característica das interações biológicas, sociais e econômicas entre a população. Essas interações aumentam a suscetibilidade de uma pessoa prejudicar ou piorar o seu estado de saúde, o que faz com que essa interação não seja apenas uma comorbidade em si. A transmissão do coronavírus acontece de pessoa para pessoa. Porém, o número de indivíduos que vivem com doenças crônicas não transmissíveis está cada vez aumentando mais. No caso do Covid-19, é preciso abordar os fatores de risco, como a hipertensão, a obesidade, a diabetes, as doenças cardiovasculares e respiratórias, crônicas, os cânceres e o que engloba o aspecto social, e não apenas o Covid em si, sendo assim considerado uma sindemia. Atentar-se às doenças crônicas não transmissíveis não é uma tarefa apenas para nações com maiores condições financeiras, pois também é uma causa negligenciada de problemas de saúde nos países mais pobres. Para diminuir os casos de morte por Covid-19, deverá se ter a disponibilidade de intervenções sociais e econômicas durante a próxima década, o que poderia evitar quase 5 milhões de mortes entre as pessoas mais pobres do mundo. O artigo publicado pela revista The Lancet explica que, a menos que os governantes elaborem políticas e programas para reverter as desigualdades na nossa sociedade, nunca verdadeiramente estarão protegidas pelo Covid. Merrill Singer relatou que uma abordagem sindêmica fornece uma orientação muito diferente para a medicina clínica e a saúde pública, mostrando uma boa abordagem integrada para entender e tratar doenças pode ser muito mais bem sucedida do que apenas controlar as doenças epidêmicas e não tratar as doenças os pacientes individuais. Então, esse estudioso, Merrill Singer, ele notou, ele concluiu que se num primeiro momento a gente simplesmente tratar o Covid, que é importante ser tratado, mas isso não é o suficiente. Nós temos que ter outras políticas muito mais abrangentes para que a gente possa proteger a sociedade do que simplesmente a gente se concentrar em, por exemplo, vacinar, fazer o isolamento, fazer o tratamento da doença em si. Fui atrás, não conhecia esse termo, aprendi esse termo numa reportagem que eu vi de uma das secretárias, de uma pessoa que trabalha na Secretaria da Saúde do Rio Grande do Sul. Achei bacana essa abordagem e fui atrás e vou continuar, então, referindo a algum estudo que eu fiz aqui sobre essa matéria chamada sindemia. Com o passar dos meses, as medidas para evitar a propagação do Covid-19 foram endurecidas ou flexibilizadas em diferentes partes do mundo, segundo o aumento ou diminuição dos casos locais. Como acontece aqui também, as UTIs estão mais lotadas, troca a cor da bandeira. A procura pelas UTIs é menor, troca a cor da bandeira. Enquanto muitos países da Europa estão voltando a restringir atividades sociais e determinando o isolamento após registrarem aumentos recordes, como na Nova Zelândia, por exemplo, que passou seu nível de alerta mais baixo, no entanto, essa estratégia para lidar com o coronavírus é, na opinião de diversos cientistas, limitada demais para deter o avanço da doença. Todas as nossas intervenções se concentram em cortar as rotas de transmissão do vírus para controlar a disseminação do patógeno, escreveu recentemente Richard Norton num editorial, editor-chefe da prestigiosa revista científica The Lancet. Mas a história do Covid-19 não é tão simples. Por um lado, diz Orton, existe o Covid-19, o SARS-CoV-2, e por outro lado, existe uma série de doenças não transmissíveis. E esses dois elementos interagem num contexto social e ambiental caracterizado por profunda desigualdade social. Essas condições, argumenta Orton, exacerbam o impacto das doenças e, portanto, devemos considerar o Covid-19 não como uma pandemia, mas sim como uma sindemia. Não é uma simples mudança de terminologia. Entender a crise da saúde que vivemos a partir de um quadro conceitual mais amplo abre caminhos para encontrar soluções mais adequadas. Um mais um é mais que dois. Somar uma doença, o Covid, por exemplo, mais a hipertensão, o Covid mais a diabetes, essa soma simplesmente sequinha não vale, ela tem um envolvimento muito maior. O termo sindemia, que é um neologismo, combina sinergia com pandemia, não é tão novo assim, como já se falou no início do programa. Esse termo foi proposto por Merrill Singer em 1990. O impacto dessa interação também é facilitado pelas condições sociais e ambientais que, de alguma forma, aproximam essas duas doenças e tornam uma população muito mais vulnerável ao seu impacto, explica Singer numa entrevista que ele deu para o BBC. A interação com o aspecto social é que faz com que não seja apenas uma comorbidade. Então, o indivíduo que foi acometido do Covid, por exemplo, e que tinha patologias predisponentes, O lado emocional, o lado social também tem que ser considerado, porque ele vai ter um peso importante nessa balança. O conceito surgiu quando cientistas e seus colegas estavam pesquisando o uso de drogas em comunidades de baixa renda nos Estados Unidos há mais de 2 décadas. Eles descobriram que muitos dos usuários de drogas injetáveis sofriam de uma série de outras doenças, como tuberculose, doenças sexualmente transmissíveis, entre outras. E os pesquisadores começaram a se perguntar como essas coexistiam no corpo. Acabaram concluindo que, em alguns casos, a combinação amplificou o dano. No caso do Covid-19, vemos como ela interage com uma variedade de condições pré-existentes: diabetes, câncer, problemas cardíacos, etc. e tal. E vemos uma taxa desproporcional de resultados adversos em comunidades desfavorecidas, de baixa renda e de minorias étnicas. Doenças como a diabetes ou a obesidade, que são fatores de risco para o Covid, são mais comuns em indivíduos de baixa renda, afirma Tiff N. Kennedy, pesquisadora da Universidade de Laval, no Canadá, em entrevista dada à BBC News Mundo. Ela trabalha no Ártico com populações afetadas por insegurança alimentar, mudanças climáticas e condições de moradia que dificultam o cumprimento das recomendações sanitárias, como lavar as mãos e manter a distância social. Isso, pessoal, é aquela coisa, ó. Não adianta a gente inventar um tipo de conduta que é padrão para pessoas que não podem, por exemplo, cumprir essas rotinas. Então, nós temos que ter um olhar mais distante e facilitar esse tipo de coisa para que essas pessoas menos favorecidas não estejam tão predispostas a sofrerem, com os rigores dessas patologias, dessas doenças. Mas não é esse o caso da maioria das doenças. Na maioria das vezes, elas não têm um impacto maior em grupos sociais com acesso menor à saúde, alimentação, educação e higiene. Elas não são quase sempre ampliadas quando combinadas com outras ou com uma condição médica presente. Quanto à interação biológica, nem sempre é assim, enfatiza a cientista. Há cada vez mais evidências de que a gripe e o resfriado comum são contrassindêmicos. Ou seja, a situação não piora se uma pessoa está infectada com os dois vírus. Uma das doenças não se desenvolve. E quanto ao aspecto social, o elemento-chave no caso de uma sindemia é aquele que agrega a interação das mudanças. Mudanças na estratégia do tratamento das pandemias, agora denominadas sindemias. Analisar a situação pelas lentes da sindemia, diz Kenny, permite passar uma abordagem clássica da epidemia ao risco de transmissão para uma visão de pessoa em seu contexto social. É uma posição compartilhada por muitos cientistas que acreditam que, para conter o avanço e o impacto do coronavírus, é fundamental atentar para as condições sociais que tomam certos grupos mais vulneráveis à doença. Se realmente quisermos acabar com essa pandemia, cujos efeitos têm sido devastadores nas pessoas, na saúde, na economia ou com futuras pandemias de doenças infecciosas, vimos uma após outra, cada vez mais frequente: AIDS, Ebola, SARS, Zika e agora o Covid-19. A lição é que temos que lidar com as condições subjacentes que tornam um sindicato possível, de Singer. Temos que lidar com os fatores estruturais que dificultam o acesso dos pobres à saúde ou à alimentação adequada. O risco de não fazer isso é enfrentar outra pandemia como o Covid no tempo que leva para uma doença existente escapar do mundo animal e passar para os humanos, como foi o caso do Ebola e da Zika. E continuará a ocorrer à medida que continuamos a invadir o espaço das espécies selvagens, ou como resulta nas mudanças climáticas no desmatamento. O editor do Lancet, Richard Horton, é conclusivo. Não importa quão eficaz seja o tratamento ou quão protetora seja uma vacina, a busca por uma solução puramente biomédica contra o Covid vai falhar. E conclui, a menos que os governos elaborem políticas e programas para reverter as profundas disparidades sociais nas nossas sociedades, nunca estarão verdadeiramente protegidas do Covid. Achei esses artigos bem interessantes e essa abordagem diferente, essa abordagem mais holística, essa abordagem mais geral de se melhorar as condições como um todo da população, para que se tenha uma estratégia de no futuro não ocorrer uma outra entidade mórbida como essa que nós estamos vivendo e a gente ter esse número de mortos que se teve e que vai se continuar tendo ainda por um período bem razoável, não se sabe quanto, e se ter ideia, a ideia de que a vacinação, sim, é uma solução para agora, mas nós precisamos uma solução mais para frente. Nós precisamos políticas de saúde que visem nos prevenir com relação a outras doenças. E, ao nosso ver, né, o isolamento social, sim, dos grupos mais perigosos, dos idosos, daqueles que têm comorbidades, daqueles que têm doenças, né, que os tornam mais suscetíveis a contraírem o Covid e morrerem. As pessoas vacinadas, os jovens, as pessoas ativas, que possam voltar às suas atividades com a parcimônia, com o uso da máscara, com o isolamento de distância, enfim, né, mas que possa a comunidade, que possa a parte social, a parte econômica da nossa, do nosso povo, da nossa nação, do nosso mundo, continuar rolando. Porque esses fatores também de não haver... Daqui a pouco o cara morre de fome, daqui a pouco o cara está subnutrido e ele vai contrair doenças, ele vai descompensar suas doenças, né, de uma forma muito mais fácil. Então, por isso que eu achei muito bacana esse termo sindemia, essa troca de denominação de pandemia para sindemia. Comunicou o Dr. Mauro Verbe Júnior para Medicina e Saúde 2021, sob o apoio técnico de Jamazuti.